crescendo está. Vejo um vendaval surgir, soprando forte pra me derrubar. Temporal surgir na rocha inabalável estou. Na terra ou no grande mar, presente está Jesus pra me guardar. Meu filho, estou aqui pra te ajudar. Vejo tua aflição, meu servo, estou aqui estendo a mão pra te ajudar. Temporal surgir na rocha inabalável estou. Na terra ou no grande mar, presente está Jesus pra me guardar. Estou aqui estendo a mão pra te ajudar. Oh, oh, oh. Do, do, do, do. Do, do, do, do. Clamo sangue, clamo sangue. Jesus, clamo sangue. Clamo sangue.